Yo, geeks! Aqui é o LP e o Espírito Sem Limites é o maior tesouro do homem. Yo, geeks! Aqui é o Rod e a magia de escrita é a magia mais antiga que existe. Aqui é o Davidson da Repórter Brasil e não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas aqui ela vai ser ao crescer. Alvo Dumbledore. E aí, geeks! Aqui é o Cantomo e não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver, Harry. Sim, geeks! Eu estou aqui com esse pessoal que tá correndo da ambulância. Vocês estão ouvindo aí no fundo uma ambulância maluca. Deve ser alguém correndo atrás dos trouxas por aí. Mas eu estou aqui com o Davidson, da galera do Harry Potter Brasil. E junto com o Rod e Cantomos, para falarmos sobre a maior trouxa de todos os tempos. Não estamos xingando ela. É como os humanos são conhecidos na saga de Harry Potter. Nós iremos falar de J.K. Rowling. E então depois nós voltamos para falar dessa escritora fantástica que moveu a literatura mais uma vez. Se liga que nós voltamos daqui a pouco. Bora lá, geeks! Então, podemos começar aqui falando sobre essa escritora inglesa, né? Que tem como nome de Joanne Rowling, e que realmente mudou a literatura fantástica, né? Como já foi dito. Gostaria de conversar, falar um pouquinho aqui com o Davidson ou com o Rod sobre quem é essa escritora que mudou muito o mundo. Rod, fale pra gente como que o Harry Potter surgiu na vida da J.K. Rowling. A nossa querida J.K. Rowling, hoje famosa por esse nome, mas na época ainda de Joanne Rowling, ela tinha acabado de voltar da sua mal sucedida excursão a Portugal, onde ela foi casada por algum período, e depois de vários e vários dramas pessoais, de uma pessoa independente, professora de inglês em Portugal, ela passou de repente a ter uma bebê no colo, e nenhum lugar para viver, nenhuma condição de morar digna em Londres. Então, a partir daí ela dependia da ajuda do governo para tudo, né? Mas ela não queria viver nessa situação mais, ela queria pôr em prática um sonho antigo que ela tinha, que era terminar um livro que ela tentava escrever há alguns anos, e lançar ele para poder viver do seu talento, da sua escrita, né? Uma coisa bem legal, né, Rod, que a Jay, ela tão íntima, ela sempre fala, pelo menos eu já ouvi várias vezes ela comentando, é que ela, nessa viagem de volta de Portugal lá pra Inglaterra, ela fala que Harry Potter, ela desceu da estação e Harry Potter praticamente nasceu na cabeça dela naquele momento. Todo mundo, ela fala que foi naquele momento, inclusive a plataforma... Como que é o nome daquela plataforma mesmo? 4694? Uma coisa assim? 934. 934, e nasceu também nesse momento. Ela enxergou todo mundo nessa viagem de volta de Portugal para a Inglaterra, para ela reestruturar a vida dela. E é bem interessante você pensar que um mundo desse... É claro que todo autor trabalha dentro da sua obra, né? É uma inspiração, mas... depois é um trabalho em cima de lapidação da história, mas isso. É fantástico você pensar que todo esse mundo surgiu de uma viagem dessa, porque é algo que você espera, por exemplo, um Tolkien, você espera que isso tenha sido elaborado por anos e anos e anos. E você repara que não é tanto assim, né? Porque o Tolkien, ele chega na casa dele, ele beija a esposa dele, ele vai pro quarto, ele olha para um buraco e aí ele escreve: numa toca no chão vivia-se um hobbit. E daí surgiu o Senhor dos Anéis, que veio mais pra frente. E aí você percebe que a Jay, ela tem a mesma sintonia, né? Tipo, dela descer da estação de trem e aí ela, pum, sabe? Tem um flash ali sobre Harry Potter. Tá certo que não veio toda a história na cabeça dela, assim como não veio todo o universo do Senhor dos Anéis através dessa frase, mas foi um start, né? Foi um estalar de neurônios ali na cabeça desses autores fantásticos, né? Então, para ela fazer isso, para o Tolkien fazer isso, para outros grandes escritores fazerem coisas assim, é algo que, para uma pessoa que não consegue fazer, que não tem, para assim dizer, o dom, é algo que parece mágico. É. Mas se você for falar com ele sobre isso, é algo que parece muito natural. É algo que eles simplesmente sabem fazer, entende? Não tem muito como explicar. Eles só sabem fazer isso, entendeu? É um dom, um talento. Faz parte de quem eles são. É, esse pessoal, assim, eu conheço mais a história da J.K., né? Mas eu vejo que eles têm a literatura como um escape, né? Tipo, a J.K. ela passou por muita coisa ruim e ela encontrou no mundo que ela desenvolveu uma fuga, sabe? Da realidade que ela vivia. E vem toda a inspiração pra ela desenvolver o enredo da história. A Jay, ela passou bastante tempo escrevendo o livro dela no, acho que é no bar, né, é tipo uma espécie de um bar do irmão dela. Um café. Era um café, né, do irmão dela. A história toda ela acabou escrevendo neste lugar mesmo? A saga, né, no caso, não, ela teve vários locais, né, e ela desenvolveu também no bar, mas ela também, me faz na memória agora, mas ela fez um hotel, inclusive, né. Alguns livros, ela variou o local de escrita. Mas o primeiro, então, teve como principal o lugar e tal, né? Porque o primeiro foi que estourou. E aí que ela teve essas 20 recusas, né? Antes de ter a aceitação e... infelizmente, né, ainda havia um abafado, né, as pessoas, eu não sei porquê, mas as pessoas ainda tinham não sei se podemos dizer a palavra preconceito, né, com o estereótipo de uma escritora ser mulher, né, e aí o editor deles falou pra ela, né, abreviação. Fazer... A gente tá numa época de 2000, né, a gente tá falando. Então isso. era realmente muito forte essa questão de mulher e homem. Ah, mas a questão, eu acho que, tipo assim, eu acho que já era uma coisa muito mais avançada, né? O livro é de o quê? 98, 99, não é? O livro do Harry Potter? Isso. Então eu acho que... Primeiro, certo. Eu acho que já era uma coisa que, tipo, cara, já era uma besteira, né, de alguém pensar numa coisa assim. Mas, por incrível que pareça, J.K. surgiu muito mais forte, né? Ficou algo muito mais forte. J.K. Rowling ficou algo muito mais forte. Isso ajudou ela a vender bastante os livros dela. E quando o primeiro editor aceitou o livro dela, ele ofereceu isso pra ela. E ela, desesperada que tava, ela aceitou, né? E fez com que a história de Harry Potter se tornasse um dos livros mais vendidos do mundo. Até porque, LP, essa questão mercadológica, as pessoas às vezes elas olham para um lado muito, muito simplista da coisa. Tipo, parece assim, a mulher, ao homem, ao jovem, ao idoso. Mas não é simplesmente assim, porque as pessoas que trabalham nas grandes editoras, elas veem a escrita mais como um produto a ser vendido. Uma coisa que sempre foi assim, desde que a escrita virou algo profissional. Então eles precisam de três coisas. Eles precisam de uma marca forte, eles precisam de um nome forte por trás dessa marca, e eles precisam poder trabalhar com essa marca. Até porque, justamente depois dos anos 2000, a escrita ela transcendeu o limite do papel. Não era mais só o livro, o produto de venda. O nome de um livro poderia virar várias coisas, tanto é que Harry Potter ficou mundialmente conhecido através também dos filmes. Isso é algo que você retira do quê? Da marca. A marca que trabalha foi a editora em primeiro lugar. Então, não é que um livro da Joanne Rowling fosse vender menos que um livro da J.K., assim como um livro do George Martin fosse vender menos que um livro do George R.R. Martin, entende? É que a marca, o branding, ele precisa ter impacto, ele precisa ter força. Compreende? E um nome forte, ele atrai mais fácil aquela condição de venda. Quando eu for escrever meu livro, vai ficar Silas L.P.Reis. Os grandes nomes da escrita brasileira, de verdade, óbvio, eles têm nome composto, né? Lima Barreto, Machado de Assis. Aqui o brand funciona da maneira oposta da literatura inglesa, que já leva a uma outra coisa, que é essa coisa do nome grande, do nome de impacto. É, sobre essa questão do gênero, né, e o pessoal ter esse preconceito, a J.K. ela lançou uma nova série de livros, né, de detetive, e o primeiro foi chamado do Cook, e ela lançou com pseudônimo, que é, no caso é de um homem. Ela não lançou com pseudônimo de mulher, sabe? Aí vocês acham que poderia estar ligado a isso também, a questão do preconceito com a mulher escrevendo? Não, eu acho que desse caso, ela foi bem explícita, né? Ela falou que ela escreveu com o pseudônimo desse cara aí, como que é o nome dele mesmo? É Robin alguma coisa, só o sobrenome aqui. E aí foi porque ela queria ver se ela podia escrever algo bom, escrever algo que fizesse sucesso sem que tivesse o nome dela novamente. E ela não conseguiu, né? Porque descobriram que... Ela foi rejeitada também. Descobriram antes, né? Que antes do lançamento do livro, descobriram que era ela que tinha escrevido. E aí não deu muito certo, né? Mas eu acho que não vejo isso. Esse caso aí, agora, nos tempos atuais, eu não vejo isso como um preconceito. Mas eu vejo, antigamente, quando ela lançou o Harry Potter, aí eu vejo. Sobre o fato que o Rod falou, eu entendo totalmente isso que você falou. Porque o próprio Rafael Dracon e o Afonso Solano, eles como editores de uma editora muito famosa aqui no Brasil, e eles falam, né, que as pessoas falam que os editores são diabos, que são os próprios coisas ruins, né, que existe por aí, mas eles têm que entender também, né, os escritores têm que entender que se o produto que os editores lançarem não for um sucesso, a editora manda o editor embora sem choro e nem vela, cara. E é muito arriscado, cara, você vê, né? E na época provavelmente poderia ser isso, mas o que não deixa de ser um grande absurdo, né? De você pensar que uma pessoa tem que camuflar o seu nome para poder lançar um livro, né? E hoje em dia, além do mais, né, que nem a gente somos meros escritores afins, hoje a gente tem uma infinidade de coisas para fazer, né? Hoje, se você quiser lançar um livro, você pode lançar ele em e-book primeiro, sem uma editora estar junto com você ali, e depois você leva apenas os números. Olha, sei lá, em um ano eu consegui vender 1.000 cópias. Cara, isso para uma editora é uma grande coisa. Mas você também pode... Antigamente, você imagina, a pessoa não tinha nada, sabe? Era apostar isso com os olhos vendados. Não havia números, não havia certezas. Então você tinha que observar que ainda havia uma possibilidade de o Harry Potter falhar. E, cara, quando um livro falha, ele leva metade das pessoas que estão envolvidas naquele livro para a rua. Eu vou ser bem honesto com os senhores. Eu desacredito de ambos os casos, tanto na época quanto hoje. Na época, por quê? Justamente como você está falando. O trabalho da escrita é um trabalho muito complicado, ainda mais na Inglaterra, que tem tradição literária. Um país que tem tradição literária para um país que não tem, a distância é abissal. Lá se consome livro à beça. Na Inglaterra se consome livro demais. Sempre foi assim. Então, esse consumir livro no mercado aquecido, a chance de Harry Potter dar errado era grande. Não, a chance dele dar certo é que era mínima, mas muito mínima. A proposta inicial, quando a editora pegou, não era algo tão vultoso assim. Depois é que eles tomaram o susto e viram como é que era a coisa, eles tiveram até que mudar a forma de tratar. E ela se deu muito bem, inclusive, no contrato que ela assinou. Foi justamente por eles terem Eles resolveram apostar, mas não apostaram tanto quanto deveriam, entende? Eles... E ela foi esperta, né? Porque além ela foi esperta, ela foi muito hábil. Ela bancou os livros, né? Pegando os direitos pra ela. E acabando que quando ela fechou o contrato com a Warner, ela ainda metia o bedelho, o dedão lá nos filmes, né? Falou, não, essa parte eu não quero no filme, essa parte eu quero. E no, coisas que a gente não viu em Percy Jackson, né? Que é uma das coisas que os fãs de Percy Jackson têm mais horrores, é assistir os filmes do... assistir os filmes que, da Fox, né? Adaptados pela Fox. Coisas que os fãs de Harry Potter não têm com os filmes. Eles amam os filmes, enquanto os fãs de Percy Jackson praticamente têm pavor de ouvir falar dos filmes. Mas por quê? Porque essa habilidade de negociação, de planejamento, tem que vir também do cara que compõe a obra, seja ele quem for. Por exemplo, se você for ver Star Wars mesmo. Star Wars foi o que foi porque o George Lucas pegou a galera dele lá com os trocados que tinha. Não tinha como pagar gente cara pra editar som, ele fez. Não tinha gente cara pra editar roteiro, ele fez. Ele fez tudo, ele correu atrás. Isso daí faz parte do mercado, entendeu? Você se jogar assim. Porque as pessoas às vezes veem muita falta de oportunidade, falta isso. Mas não tem jeito. Se você quer, você tem que botar a cara. Sendo homem, mulher, o que for, você tem que se arriscar. E essa questão do pseudônimo hoje, pros livros de mistério e tudo mais... Cara, essa é a coisa mais antiga do universo. Todos os grandes escritores já escreveram sob pseudônimo. Faz parte. Seja para ele poder escrever no estilo que ele não está acostumado, seja para ele se testar, justamente para ver se ele é bom mesmo em outras coisas, ou seja para ele fugir de algo simples, que é a pressão. Então imagina a pressão que ela não sofria naquela época. Depois que acabou Harry Potter, ela vai escrever outro livro. A pressão que não tinha. Porra, todo mundo queria o quê? Ela vai continuar saga? Ela não vai? Ela vai escrever um derivado? Ela não vai? Escrever um livro de fora é a coisa mais confortável do mundo, escritor. Até porque não importa se ele é muito profícuo ou não. Se você tem muita pressão, meu amigo, tu não consegue desenvolver seu trabalho como você gostaria. Já pensou você escrever com arma na sua cabeça? É equivalente nesse caso, né? É complicado. É uma arma de milhões e milhões de pessoas querendo que você escreva algo que vai agradar elas. E não é assim que funciona. E não é uma arma, né? São várias armas apontadas na sua cabeça, né? Que é muito pior, tipo, você vai em qualquer lugar, todo mundo, e aí? As pessoas, cara, não tem jeito, fama gera isso. Tá aí John Lennon que não deixa mentir. E uma das coisas que mais mudou o ritmo de leitura dos jovens brasileiros foram os livros de Harry Potter. As pessoas podem falar que, alguns podem falar que os livros de Harry Potter são livros infantis, que os livros de Harry Potter são livros que são voltados para adolescentes, mas uma coisa que nós não podemos negar é o poder que a J.K. Rowling tem de acordo com a vontade dos jovens de começarem a ler. No meu caso, eu não cheguei a pegar isso de começar a ler por causa do livro de Harry Potter. Mas eu fui influenciado por amigos que leram a saga de Harry Potter, começaram a ler e através deles começarem a ler, eu comecei a ler também. É, vocês tiveram essa mesma experiência também? Cantamo, conta mais pra gente como é que foi essa experiência de começar a ler através dos livros do Harry Potter. Eu fui um deles, você também, louvemos ao Senhor. O meu início na leitura se deu pelo Harry Potter. Aconteceu que saiu o primeiro livro lá na época de 2000, primeiro filme na época de 2003, uma coisa assim, e todo mundo só falava de Harry Potter pra cá, Harry Potter pra lá, e eu fui assistir o filme. E aí os meus amigos falaram, não, o livro também é bom, minha mãe também, você precisa começar a ler alguma coisa, faz bem. E aí juntou essa coisa do filme, que era super legal, e essa coisa de ficar incentivando a leitura, eu falei, vou dar uma chance, vou ler o livro. E aí um ano ou dois anos depois, na hora que já saiu a Câmara, A Câmara Secreta, eu peguei para ler os livros, porque eu falei, no livro já tem tudo para frente, né? É melhor eu ler o livro, porque eu já sei o próximo filme. E aí eu não parei mais. E aí eu fiquei louco até que saí. Aí eu fiquei desesperado para sair a saga inteira até o final. E foi muito interessante. E foi através desse livro que eu fui inspirado a começar a ler literatura fantástica. E hoje isso é um hobby que não sai mais da minha vida. Até me incentiva a querer escrever alguma coisa a nível do Brasil, assim, mas... Isso é uma coisa que eu também acompanhei com alguns amigos meus, de como Harry Potter, tá, igual o LP falou, também influenciou outros meus amigos a começarem a ler. E isso inclusive noticiado já em outros lugares aí, como que essa saga influenciou as pessoas nesse sentido aqui no Brasil. Davidson, conta um pouco pra gente como, se Harry Potter foi o primeiro livro que você começou a ler, como é que foi? Sim, também comecei com a saga Harry Potter minha introdução na leitura é bem recente, sabe? Tipo, eu primeiro vi os filmes, eu não tinha interesse nenhum por leitura, daí eu comecei a ler os livros de Harry Potter. E daí eu comecei a me interessar por outras sagas, como Jogos Vorazes e Maze Runner, e abriu todo um espaço assim com a literatura, na literatura, começando por Harry Potter. O que o pessoal recomenda também é que você leia algo que você gosta. Então eu disse, poxa, por que não dar uma chance na saga? E realmente o livro é uma coisa muito mais complexa que o filme, sabe? Uma coisa bacana também do livro é porque você assiste o filme e é como se o livro fosse um extra do filme. Você tá vendo um filme prolongado ali. Inclusive o filme é legal. O filme é legal que ele traz uma certa... Os últimos, pelo menos, né? Os primeiros não tinham tanto assim, mas... Os últimos filmes trouxeram um quê de comédia pro filme que deixou ele legal. Uma coisa que não tem no livro. No livro é uma coisa bem misteriosa o tempo todo. É sempre alguma coisa assim, vai ter uma coisa nova, ou um mistério, o que tá acontecendo. É até tenso ficar lendo, porque você quer ir agora, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. É até engraçado na hora que você pensa que, na verdade, não é nada além de um ano escolar, né? A saga inteira é de uma pessoa na escola. Quando você pensa, o cara já tá formado já, né? O Harry já se formou. Ainda abandona a escola. Mas, enfim, é engraçado pensar que uma história dessa capta a sua atenção, assim, porque é um ano de uma pessoa na escola, cara. Hogwarts é uma escola... É como é? Dá de 10 a 0, né? Numa escola comum. Toda uma... 10 não, põe o 100 aí, né? Justamente por causa disso, porque lá vou eu agora falei com o marcado o chato do signo da identificação. Justamente pela questão da identificação. Você, quando começa a ler o primeiro livro ou ver o primeiro filme, o Harry tá indo pra escola, tudo é novidade pra ele. Tipo, aquela coisa, todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve o primeiro dia na escola. Todo mundo já teve aquele amiguinho, aquele coleguinha da escola que é metidinho, riquinho, sabe? Todas aquelas coisas que tem de identificação pessoal na sua vida, tá nos livros e tá no filme. Claro que o filme ele leva para um lado mais expositivo e o livro ele leva para um lado mais introspectivo. Justamente de novo, por causa daquilo que a gente sempre conversa, a diferença de mídia e diferença de público. Personagens marcantes aí que a Rowling conseguiu pegar e permear assim nos nossos memes, na nossa linguagem cotidiana, é um dos mais famosos, que se tornou também um dos mais famosos vilão e anti-herói, sei lá como a gente pode chamar ele, o Snape, o próprio Voldemort, virou um vilão caricato, né? Esses dias eu vi uma tirinha que eu mostrei pra senhora LP. Cara, mas eu morri tanto de rir, cara, que o nariz do Voldemort. Aí ele fala, foi a mão no peito e foi, nossa, Harry! O próprio Malfoy, nossa. Né? aquele estilo arrogante do Malfoy que a gente consegue identificar assim, nas nossas vidas, isso são personagens marcantes. O Dobby, o elfo doméstico, né, a morte dele mexeu, é muito forte, né, porque ele é todo amigo. Então, assim, são personagens que ficam marcados na cultura agora das pessoas, né? O professor Snape, eu acho que é o demais, o que fica mais forte, assim, na história toda é o professor Snape. Não sei o que vocês acham, mas o Snape, pra mim, é o cara, assim, da saga inteira. Aquele cara que você pensa que vai trair, e no final das contas é o que salva a galera toda, né? Ele surpreende ainda mais nesse novo livro, né? Criança Amaldiçoada, ele surpreende novamente. É um personagem que não para de surpreender. Isso que é incrível, né? Do que a J.K. Rowling tem nos apresentado, né? Fora o fato, né, de que ela ainda ter... fora o fato dela ainda conseguir escrever outros livros, né? Que é, né, chamado de Cuco, e ela ainda teve ela conseguiu escrever A Morte Súbita, que foi um dos livros, foi considerado uns livros incríveis, né, dois livros incríveis, e o chamado de Cuco é uma trilogia, né, o primeiro e o segundo livro já saíram, o terceiro acho que tá pra sair o ano que vem, alguma coisa assim, se eu não estou falando besteira aqui, e a grande questão, cara, o Morte Súbita é um livro sensacional, porque é um livro que não tem personagem principal. Ela faz uma comparação grotesca aqui, mas ela faz um Game of Thrones ali, moderno, em apenas um livro, né? Ou seja, ela consegue fazer em um livro várias histórias e sem ter um personagem principal, coisa que Game of Thrones faz. O George Martin pega vários personagens, conta a história de cada um de uma maneira que, olha, você que é o personagem principal, beleza, mas você que vai ter que escolher esse personagem principal para sua história, você vai ter que torcer por ele. E ela faz a mesma coisa, isso com um livro, sendo que o Martin faz isso com mais de 6 livros, e isso é muito fantástico da parte dela. Não querendo dizer que ela é uma escritora melhor que o Martin ou algo do tipo, mas como ela consegue envolver os seus leitores de várias maneiras com a sua escrita, né? Nisso aí eu vou até meio que jogar uma luz pra você aqui. Se você analisar a saga Harry Potter estritamente num ponto de vista de escrita, você vai perceber ali que aquela história não é sobre o Harry Potter. Por mais que esteja na capa do livro, né, estampado nos posters, aquela história do Harry Potter não é sobre o Harry Potter. A história de Harry Potter, a saga como um todo, ela é uma saga sobre amadurecimento. Se você pegar cada coisa que tem ali, você consegue ver perfeitamente isso. Como tudo e todos os personagens, seja do Malfoy, seja do Harry, seja da Jean, seja do Dobby, todo personagem, todo arco narrativo da história como um todo, e individual também, ela se trata de amadurecimento. Amadurecimento de ideias, amadurecimento pessoal, amadurecimento de sentimentos, tudo. Tudo ali sempre volta para essa questão do amadurecer. Talvez por isso até surpreenda muitas e muitas vezes algumas atitudes de alguns personagens. Porque tudo ali reflete isso, sabe? A ideia de que você vive a sua vida, você tem emoções, você tem aventuras, você tem sonhos, esperanças, tristezas. Mas no final de contas, tudo se resume a como você tem que lidar com tudo isso. E é engraçado Harry Potter... ela escreveu nisso, né? E ela escreveu numa situação que ela estava passando por isso, né? Justamente, o livro, a saga do Harry Potter, muita gente, não vou entrar nem no mérito aqui, porque isso eu acho que a gente vai fazer num cast futuro sobre a saga em si. Mas muita gente acusa ela de plágio, de absorção de ideias, coisas assim. Mas se você for reparar, por exemplo, tudo ali reflete muito sobre ela também. De como ela está amadurecendo na vida dela. Tipo, agora eu sou uma mãe solteira e eu tenho também que amadurecer. E ela pegou tudo isso e ela transformou num dos personagens que eu acho que são os mais marcantes até da saga como um todo, que são os Dementadores. O Dementador é a estrita personificação física do que é pra ela a insônia, do que é pra ela a depressão. Aquela figura negra que a persegue e que ela não pode fazer nada contra aquilo a não ser pensamentos felizes, que seria o patrono. Cara, a gente que escreve até se emociona com essas coisas. E conseguir fazer aquilo se moldar em algo pra alguém que você não conhece, que você não sabe quem é, onde tá, que vai ler aquilo, vai se identificar com aquilo. No final das contas, ela vai sentir só a parte boa da coisa, entende? Porque você tá sofrendo, às vezes, quando você tá criando alguma coisa. E a pessoa que tá lendo, ela vai se maravilhar. Nossa, um dementador, que maneiro! Nossa, olha o patrono dele! Sabe? Isso é muito bonito. E se você analisar friamente, você consegue ver essa beleza que tá por trás da obra dela, que resume isso, do amadurecimento. E isso que o LP falou da próxima obra dela ser muito esse Game of Thrones, onde você não tem um protagonista. Harry Potter é a mesma coisa, você também não tem um protagonista. Ela só parece que tem, mas ela não tem. Mas, Harry Potter, mas é diferente do fato do Harry, claro, Potter. Porque o, é a estrutura. O, é. Estrutura de escrita é diferente. Porque mas ela só narra. Ela só narra aquilo que o Harry Potter está vendo. Né? Então isso mostra que o Harry Potter é o personagem principal da história. É igual a gente falar também que a gente observar que um outro livro, sei lá, que nem um livro que é semelhante, mas é um pouco diferente, como Jogos Vorazes. Você vê que a Suzanne Collins, ela não é ela que está escrevendo, não é um narrador que está escrevendo a história. É a própria Katniss que está falando. É os pensamentos da Katniss que esvai no é por isso que ficou faltando algo nos filmes de Jogos Vorazes referente aos filmes, né? Referente aos livros, quer dizer. Por isso que ficou faltando algo nos filmes referente aos livros, né? Que é esse pensamento da Katniss, mas não dá pra colocar isso nos filmes, né? Como que você vai pôr um pensamento de uma pessoa? Vai ficar, tipo, muito escroto, né? Vai ficar algo muito ruim. É uma das qualidades do livro, né? Tu só consegue ali, não tem como tu passar isso pra... Não tem como você passar pra outro lugar, né? Teria que adaptar. E cada mídia é uma mídia diferente, né? Exatamente, tem essa questão da diferença de mídia. E o cara que tá compondo pra outra mídia, ele tem que criar. Se não tem, ele tem que criar uma forma que ele consiga fazer algo semelhante ou que pegue o cerne da ideia. O que eu quis dizer quando eu tava me referindo a essa coisa de não ter protagonista é porque a história do Harry Potter, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Mas o universo em torno daquilo é um universo vivo e individual, entende? Ele começou antes do Harry Potter, tanto é que agora vai ter os Animais Fantásticos e Mágicos, que é uma coisa que se acontece antes. E antes daquilo, entendeu? Ela criou um universo, ela pegou um trecho posterior a algum fato, contou, parou de contar. Tipo, se ela quisesse mesmo continuar contando, depois do Harry Potter ela podia, entendeu? Porque o universo já está estabelecido, a base está pronta. O universo dos bruxos, ele existe. Não é uma coisa dos Jogos Vorazes também. Tinha um mundo antes e tinha um mundo depois. A escritora simplesmente parou de contar. Entendeu? Mas toda história é assim, Rod. Toda história é assim. Star Wars é a mesma coisa. Existia um mundo antes do Anakin e vai existir um mundo depois de Anakin, entendeu? A questão que eu estou querendo dizer é que a Jay, ela foi diferenciada no fato de que ela conseguiu fazer aquilo que o Martin tá fazendo em 6 livros, ela conseguiu fazer isso em um livro só, que são na história dela, nessa morte súbita, ela consegue fazer mais de 12 personagens participarem do livro, contando a narração de cada um dos fatos. Então, é algo. Então, tipo assim, a cidade lá da morte súbita existia antes desses 12 personagens, e depois do livro ter acabado, continua existindo. É igual a nossa vida. A nossa vida, o mundo existia antes de nós nascermos e vai passar a existir depois da gente morrer. Entendeu? Então, acho que é mais essa lógica que eu tô querendo passar para é os ouvintes. Tem a diferença de quando o escritor ele percebe isso, você entende? Porque tem um escritor que ele escreve, ele não percebe isso. Ele se perde na história dele e ele não percebe essa coisa. Ele não sabe separar as duas coisas, entendeu? Ela meio que aprendeu a fazer isso escrevendo Harry Potter. Essa separação, justamente por ser uma história de várias e várias camadas. Entendeu? É, isso você vê muito com Stephen King. O Stephen King ele faz isso direto. Tem história que ele simplesmente para de escrever. Entendeu? E muitas vezes usa isso, inclusive, como recurso narrativo de escrita. Ele tá escrevendo lá, contando a história, acontecendo isso, ele para. Você fica naquela, o que vai acontecer depois? Não sei. Sabe, toda história tem isso que você falou, essa coisa. A vida tem isso, de continuar a existir antes. Mas a forma de escrever, a forma de você passar essa impressão para que quem tá lendo sinta, isso aí é o talento do escritor. É isso que difere uma pessoa comum de um cara profissional, entendeu? Pegou o que eu quis dizer? Entendi. Realmente, ela tem talento pra fazer isso. Nessa terceira parte, nós iremos falar sobre como está a carreira de J.K. Rowling ultimamente. Davidson, você podia nos contar um pouco sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, esse que era apenas uma peça de teatro que acabou se tornando num dos best-sellers da semana, né? Não podemos nem falar do mês, né? 2 milhões de cópias vendidas em apenas uma semana no mundo inteiro. Fale-me um pouco mais sobre o livro. Então, Criança Amaldiçoada deixou os fãs muito com o pé atrás, sabe? Tipo, todo amigo meu, eu não conheço assim, a cada 10, um gostou. O resto odiou o livro, porque é o seguinte... Sério? Isso, muita gente tá odiando esse livro. Eu não sou eles, né? Tipo assim, eu adorei o livro, assim... É porque a história não é escrita só pela J.K. Tem mais duas pessoas com ela, né, fazendo essa história. E o pessoal tem em mente que o quê? Que eles escreveram a história e disseram: olha, J.K., dá uma lida aí e vê se tu aprova. Ela: beleza, pode publicar. É isso que os fãs têm em mente, sabe? E às vezes fica a dúvida porque ele foge muito do padrão dos livros, porque é só diálogo, que é um roteiro de peça, né? Daí toda a personalidade que a J.K. ia descrevendo entre os diálogos, isso daí some. Então o pessoal ficou: ah, mas o Rony tá mudou muito, não tá parecendo que é ele, tá parecendo fanfic. Só que é genial porque tem uma jogada que o pessoal chama assim, buraco de minhoca, realidade alternativa. Porque você de repente tá no momento em que o Snape, por exemplo, é o diretor de... Só um exemplo, isso não acontece, mas só pra vocês terem uma ideia. O Snape é diretor de Hogwarts e daqui a pouco ele vira um aluno comum, ou seja, tem várias realidades para um personagem e dá para você voltar em Hogwarts, você viajar na magia de novo. E o mais brilhante também de Criança Amaldiçoada é que teve o lançamento, sabe, dos livros, do pessoal meia-noite indo pra em frente às livrarias, e só esse fato de você reviver a magia de novo. Uma comoção, né? Uma nova comoção, isso, né? Pra mim isso é o que vale, mas a história em si dá pra tu ver como que tá, e sabe que é algo oficial, sabe? Não é uma fanfic, é algo que é aprovado pela J.K. e que ela deu o aval, né? Então, pra mim isso é o que importa. E eles acabaram, tipo, eu não li o livro, né? Eu sei bem pouco sobre a sinopse também do livro, mas se você pega pra pensar no quesito dos personagens, das características dos personagens, que tem que ter uma mudança, né, cara? Porque eles não são mais aqueles garotos de 18, 17 eles anos, agora. Né? Eles são adultos, né? Então, as besteiras que o Rony fazia, ele pode fazer uma ou outra, mas ele não vai estar fazendo sempre as mesmas besteiras, porque ele se tornou adulto, entendeu? Ele já é um cara maduro, entendeu? Então você tem que entender que as pessoas às vezes esquecem isso, né? Você falou do Rony aí, eu lembrei aqui que o pessoal xingou muito porque disseram que o Rony tá muito mais bestão do que o Oswaldo, tipo, fizeram do Rony um completo idiota. Isso foram que os fãs criticaram bastante, tipo, nossa, cadê o Rony de Pedra Filosofal tinha mais juízo do que esse, sabe? E outros personagens acabam ficando muito, muito severos, sabe? Você vê, não vou citar aqui o personagem porque tem gente que não leu ainda, sabe? Mas, tipo, um personagem que era bonzinho tá no nível Snape. E você fica, poxa, mas o que acontece é o seguinte, eles usam vira-tempo pra alternarem essa realidade e acabam mexendo no tempo, né, e a característica do personagem altera, ou seja, tem uma justificativa pra isso, não é algo que surge do nada assim. Então eu entendo o que eles quiseram fazer, só que o pessoal não abre a mente pra isso. É um sentido diferente, né? Então, novamente a gente cai naquela coisa de que se você for ver isso no teatro, deve ser brilhante. É esse é o problema, né, cara? Você vê a dinâmica disso que ele falou no teatro, pô, deve ser maneiraço pra caramba. Eu não vi a peça, mas teve dois amigos meus que viram, que odiaram o livro, mas saíram de lá falando que a peça era incrível, os efeitos visuais, toda a dinâmica, é uma peça fantástica. E vocês verem aí as críticas, né? Tudo 5-4 estrelas em todos os jornais, dando crítica super positiva pra peça. Realmente muito bonito. Pena que não tem nada na internet, né? Você vai procurar o segredo, ainda tá bem guardado. E o que a gente pode esperar no mundo da nova escrita da J.K. Rowling? Você acha que ela vai continuar nesse mundo adulto, a lá Dragon Ball e agora Naruto? Então, a J.K. falou um tempinho atrás que Harry Potter acabou, né? Tipo, isso chocou muito o pessoal, mas eu até entendo, porque ela falou que seriam só 7 livros. E de repente ela lança um 8º livro, continua, deu pra gente voltar na magia, só que pra ela, ela diz que é isso, sabe? Ela tem outros planos, mas deu pra gente ver como eles estão agora adultos e acabou. Ela lançou também e-books, não sei se vocês ficaram sabendo, mas só digital mesmo, e inclusive já tava disponível no Pottermore, mas é só o e-book, ela não vai lançar livro físico com contos extras de Hogwarts. Mas sobre os personagens, assim, esse é o último mesmo, Criança Amaldiçoada. Ela tá voltada mais pra parte de roteiro agora, ultimamente, né? Agora com Animais Fantásticos, ela vai começar a ser mais a parte de roteirista não a roteirista mesmo, né? Mas sim a roteirista-chefe, né? Aquela que vai estar prescrevendo toda a história de Animais Fantásticos. Qual seria o futuro de Animais Fantásticos no cinema? Bom, a J.K. Rowling, ela sempre quis chegar nesse nível. Se a gente pegar umas entrevistas recentes dela, porque Harry Potter é algo muito preso, sabe? Você fica naquela Harry e Voldemort, fica nisso daí, vilão mocinho, a história toda gira em torno deles. Então, ela não tinha liberdade pra colocar, pra mostrar o mundo da magia. Então, Animais Fantásticos vai dessa liberdade. O primeiro filme, ele vai ter como foco o Newt, e ela, enquanto ela escrevia Harry Potter, ela pensou mais sobre o Newt, ela escreveu sobre o Newt, e ela conseguiu entender muito mais sobre o personagem, só que não era o objetivo dela mostrar isso agora. Aí, como eu falei, ela tem essa oportunidade agora de mostrar quem é o Newt no primeiro filme, e os outros vão mostrar a história do Dumbledore, o outro vilão que é o Grindelwald. Então, ela abre um leque de possibilidade muito maior agora para J.K. Rowling poder mostrar o mundo da magia. Cada filme vai ser desenvolvido em um país diferente. Então a gente vai sair de Hogwarts, sabe? Você tem também a possibilidade do quarto filme ser aqui no Brasil, que vai ser... Porque ela postou um tweet e ela colocou o número 5 em 5 línguas diferentes. A primeira é em inglês, que vai ser lá em Nova York. A segunda em francês, porque já vai ser em Paris. E ela deu uma dica. A quarta palavra 5 é em português. Então, possa ser que seja aqui em Castelo Bruxo, que é... Tem muita especulação sobre isso, mas também pode ser qualquer outra escola de magia em relação. Pode ser Portugal. Pode ser Portugal também. Pode ser Portugal. Mas a questão é que, tipo, a Castelo Bruxo, que é a escola daqui do Brasil, ela a área do Newt, ela é muito especialista. A escola Castelo Bruxo, ela tem muita especialidade na área do Newt, que é magiologia. Magiologia, saiu a palavra. Mas é isso aí. Então, eu pelo menos acredito que seja no Brasil. Há alguma chance dos pais do Harry aparecer nesse filme dos Animais Fantásticos? Olha, eu... Talvez, eu acredito que poderia aparecer no final, sabe? Porque como ela mostrou a história do Harry, ela podia chegar no último filme. Já foi confirmado que vai ter o duelo, né, entre o Grindelwald e o Dumbledore. Aí possa ser que no final ela mostre os pais dele. Ou vamos dizer que termine o filme com o Voldemort atacando o Harry. Seria um desfecho bem interessante, sabe? Tipo, terminar com ele atacando o Harry. E como a gente já viu tudo isso nos filmes do Harry Potter, não ia ficar sem sentido. Então, ela pode encaminhar pra esse lado. Mas a possibilidade, eu não tenho como afirmar com certeza. O Grindelwald, ele é como se fosse o professor do Voldemort, ou ele é alguém que sucede o Voldemort? Bom, a história se passa 70 anos antes, né, do Harry nascer. Então, o Grindelwald, ele era o vilão, vamos supor, o Voldemort da época. Ou seja, ele tocava o terror no mundo bruxo. E... Ele antecede o Voldemort. É como se o Voldemort fosse um aprendiz dele, sabe? O que ele aprendeu de maldade foi com o Grindelwald. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre a J.K. Rowling. Espero que vocês tenham gostado um pouco mais dessas informações que a gente passou. Às vezes ficou algo um pouco desgarrado assim, então. E a gente vai fazer a gente promete que vai trazer um podcast mais sobre Harry Potter e com futuro aí de Animais Fantásticos. O que não vai faltar vai ser pauta para cast sobre Harry Potter. Especialmente porque existem muitas dúvidas não sanadas pelos livros, né? Que sempre param na dúvida de todos os fãs. O livro tá cheio dessas histórias. E o Cantoma acabou de levantar uma pauta aqui. Davidson, manda um abraço pra galera que está te ouvindo lá do Harry Potter Brasil. Um abração aí pra todos os Potterheads, em especial para os seguidores de Harry Potter Brasil. E a gente se encontra aí nos próximos podcasts sobre Harry Potter, que vão vir com certeza. Então, galera, é isso aí. Fica com... Não sei com quem você quer ficar. Esse cara é com Merlin. Merlin? Saudoso Merlin. Caraca, Rod, o que é isso aí, cara? Nossa! Isso... Tá tendo. Tá ruim aí. É que a minha namorada mora do lado do corpo de bombeiro. Caraca, mano! Só corpo de bombeiro era pra tá ligando o carro essa hora. Incendiaram a casa, velho. Dá pra variar, né? Ah, isso aqui vai pro encerramento do podcast.